Escrito nas estrelas, é lindo nosso amor, uma paixão tão verdadeira. É lindo nosso amor, um sentimento infinito no meu interior, e não há nada mais bonito. Nosso amor, vejo a paz no seu sorriso. É lindo nosso amor. Você é tudo que preciso. É lindo nosso amor. Vou com você a vida inteira. Viver, sonhar, está escrito nas estrelas. Que noite linda, sonho acordado. Seja bem-vinda, fique ao meu lado. Sinceramente estou apaixonado. Que noite linda, sonho acordado. Seja bem-vinda, fique ao meu lado. Seu sorriso é lindo nosso amor. Você é tudo que preciso. É lindo nosso amor. Vou com você a vida inteira. Viver, sonhar. Apaixonado, apaixonado. Que noite linda, noite linda. Seja bem-vinda, fica ao meu lado. Sinceramente estou apaixonado. Apaixonado. Que noite linda, noite linda.